charming, o romântico, a moda antiga. Meu bem, por que estou aqui? Voltei para justificar o nosso amor tão grande, outrora desprezado. Eu vim relembrar. A dor maior me perturbou naquilo em que você deixou. Por isso eu vim sozinho, em busca de carinho, em busca de amor. Dizem que o homem não chora, e eu estou chorando de você toda hora. Eu vivo lembrando, e o meu pensamento é só em você. Minha tristeza é a maior tristeza do mundo. Eu vivo chorando esse amor vagabundo. E esse amor vagabundo, meu bem, é você. A dor maior me perturbou naquilo em que você deixou. Por isso eu vim sozinho, em busca de carinho, em busca de amor. Dizem que o homem não chora, e eu estou chorando de você toda hora. Eu vivo lembrando, e o meu pensamento é só em você. Minha tristeza é a maior tristeza do mundo. Eu vivo chorando esse amor vagabundo. E esse amor vagabundo, meu bem, é você. Minha tristeza é a maior tristeza do mundo. Eu vivo chorando esse amor vagabundo. E esse amor vagabundo, meu bem, é você.